é de ouro, é de ouro, é de ouro. Se te pega com os dentes, e feitiço é de ouro, é de ouro, é de ouro. É. Oxalufã, me salve dos seios de Oxum. Oxalufã, me salve dos seios de Oxum. Fosse Edina, fosse Fitibo, Ari, Babá.